CD, 36. Capítulo 36. A falha no plano. Harry estava novamente deitado com o rosto no chão. O cheiro da floresta enchia suas narinas. Ele sentia a terra dura e fria sob sua face e a dobradiça dos seus óculos, deslocados para um lado durante a queda, cortando sua têmpora. Cada centímetro do seu corpo doía e, no ponto em que a maldição da morte o atingira, parecia ter levado um murro de punho de ferro. Ele não se mexeu, manteve-se exatamente onde caíra, com o braço esquerdo dobrado em um ângulo estranho e a boca aberta. Esperara ouvir vivas de triunfo e júbilo por sua morte, mas, em vez disso, o ar se encheu de passos apressados, sussurros e murmúrios solícitos. Milorde! Milorde! Era a voz de Bellatrix, como se falasse a um amante. Harry não ousou abrir os olhos, deixou seus outros sentidos explorarem a situação. Sabia que a varinha continuava guardada sob suas vestes, porque a sentia espremida entre seu peito e o chão. Um fino acolchoamento na área do estômago lhe informava que a capa da invisibilidade também estava ali, escondida. Milorde! Agora chega! Ele ouviu a voz de Voldemort. Mais passos. Várias pessoas estavam retrocedendo do mesmo lugar. Desesperado para ver o que estava acontecendo e por quê, Harry entreabriu os olhos um milímetro. Aparentemente, Voldemort estava se levantando. Vários comensais da morte se afastavam depressa dele, reintegrando a multidão à volta da clareira. Somente Bellatrix continuou ali, ajoelhada ao lado de Voldemort. Harry fechou os olhos e considerou o que vira. Os comensais da morte tinham se aglomerado em torno de Voldemort, que, pelo visto, caíra ao chão. Algo havia ocorrido quando atingira Harry com a maldição da morte. Teria tombado também? Parecia provável. Ambos teriam caído, momentaneamente desacordados, e, agora, ambos recobravam os sentidos. Milorde, me deixe. Não preciso de sua ajuda, respondeu Voldemort friamente. E, embora não pudesse ver, Harry visualizou Bellatrix, solícita, afastando a mão. O garoto... está morto? Fez-se absoluto silêncio na clareira. Ninguém se aproximou de Harry, mas ele sentiu que os olhares se concentravam nele. Pareciam empurrá-lo mais fundo no chão e apavorou-se que uma pálpebra ou um dedo seus pudessem mexer. — Você! — disse Voldemort, e houve um estampido e um gritinho de dor. — Examine-o! Me diga se está morto! Harry não sabia quem ele mandara verificar. Só lhe restava ficar parado, com o coração batendo forte, traindo-o, e aguardar ser examinado. Mas, ao mesmo tempo, registrando, embora isso não fosse grande consolo, que Voldemort tomava a precaução de não se aproximar dele, que Voldemort suspeitava que tivesse havido uma falha no plano. Mãos mais leves do que imaginara tocaram o seu rosto, ergueram uma pálpebra e se introduziram sob a sua camisa e sentiram seu coração. Ele ouvia a respiração rápida da mulher. Seus longos cabelos fizeram cócegas em seu rosto. Harry sabia que ela ouvia a pulsação ritmada da vida contra suas costelas. Draco está vivo. Está no castelo. O sussurro era apenas audível. Os lábios dela estavam a meros centímetros do seu ouvido. Sua cabeça tão curvada que a cabeleira protegia seu rosto dos espectadores. Está, sussurrou ele em resposta. Harry sentiu a mão em seu peito se contrair. Suas unhas o espetaram. Então, ela retirou a mão. Sentara. Está morto, anunciou Narcisa Malfoy para os comensais. E agora eles gritaram, agora deram berros de triunfo e bateram com os pés no chão. E, entre as pálpebras, Harry viu clarões vermelhos e prateados subirem ao ar comemorando. Ainda fingindo-se de morto, ele compreendeu. Narcisa sabia que a única maneira de lhe permitirem entrar em Hogwarts e procurar o filho era participar do exército conquistador. Ela já não se importava se Voldemort venceria ou não. Viram? Guinchou Voldemort, sobrepondo-se ao tumulto. Harry Potter foi morto por minha ação. E agora nenhum homem vivo poderá me ameaçar. Vejam. Crucio! Harry estivera esperando aquilo. Sabia que não deixariam o seu corpo descansar intocado no chão da floresta. Teria que ser humilhado para comprovar a vitória de Voldemort. Ele foi erguido no ar e precisou de toda a sua força de vontade para continuar inanimado. Entretanto, a dor que previra não ocorreu. Foi atirado uma, duas, três vezes no ar. Seus óculos voaram do rosto e ele sentiu a varinha escorregar um pouco sob suas vestes. Mas continuou mole e sem vida e, quando caiu no chão pela última vez, a clareira ressoou com insultos e risadas agudas. Agora, disse Voldemort, vamos ao castelo lhes mostrar o que restou do seu herói. Quem arrastará o corpo? Não. Esperem. Houve nova explosão de risadas e, transcorridos alguns instantes, Harry sentiu o chão tremer sob seu corpo. "Você o carrega", ordenou Voldemort. "Ficará bem visível em seus braços, não é mesmo? Apanhe o seu amiguinho, Hagrid. E os óculos. Reponha os óculos. Ele precisa ficar reconhecível." Alguém chapou os óculos no rosto de Harry, com intenção de machucá-lo, mas as mãos enormes que o ergueram no ar foram extremamente gentis. Harry sentiu os braços de Hagrid tremendo com a violência dos seus profundos soluços. Grossas lágrimas choveram sobre ele quando Hagrid o aninhou nos braços, e Harry não ousou, por movimento ou palavra, insinuar ao amigo que nem tudo estava perdido. Ainda. "Ande!" ordenou Lorde Voldemort, e Hagrid avançou aos tropeços, abrindo passagem entre as árvores muito juntas em direção à saída da floresta. Os galhos prenderam nos cabelos e nas vestes de Harry, mas ele continuou inerte, a boca aberta molemente, os olhos fechados e no escuro, enquanto os comensais da morte se aglomeravam ao seu redor, e enquanto Hagrid soluçava às cegas. Ninguém se preocupou em verificar se pulsava uma veia no pescoço nu de Harry Potter. Os dois gigantes acompanharam com estrondo os comensais da morte. Harry ouvia as árvores partindo e tombando à sua passagem. Faziam tanto barulho que os pássaros levantavam voo aos gritos, abafando até as caçoadas dos comensais. A procissão da vitória marchou para o campo aberto. E depois de algum tempo, Harry percebeu, pelo clareamento da escuridão através de suas pálpebras fechadas, que as árvores estavam começando a rarear. "Agouro!" O inesperado berro de Hagrid quase forçou Harry a abrir os olhos. "Estão felizes agora por não ter lutado, seu bando covarde de mulas velhas? Satisfeitos de ver Harry Potter... morto?" Hagrid não pôde continuar, sucumbiu às lágrimas. Harry ficou imaginando quantos centauros estariam assistindo a procissão passar. Não se atreveu a abrir os olhos para avaliar. Alguns comensais da morte gritaram insultos para as criaturas à medida que as deixavam para trás. Pouco depois, Harry sentiu, pelo refrescamento do ar, que tinham chegado à orla da floresta. "Pare!" Harry achou que Hagrid devia ter sido forçado a obedecer, porque cambaleou ligeiramente. Agora baixava uma frialdade sobre o lugar em que haviam parado, e Harry ouviu os arquejos roucos dos dementadores que patrulhavam as árvores naquele ponto da floresta. Não o afetariam agora. A realidade da sua sobrevivência abrasava-o por dentro, um talismã contra eles, como se tivesse no coração o veado patrono de seu pai a guardá-lo. Alguém passou perto de Harry, e ele percebeu que era Voldemort, porque ele falou em seguida, sua voz magicamente amplificada, de modo a se propagar pelos terrenos da escola, retumbando nos tímpanos do garoto. "Harry Potter está morto. Foi abatido em plena fuga, tentando se salvar enquanto vocês ofereciam as vidas por ele. Trazemos aqui o seu cadáver como prova de que o seu herói deixou de existir. A batalha está ganha. Vocês perderam metade dos seus combatentes. Os meus comensais da morte são mais numerosos que vocês, e o menino que sobreviveu está liquidado. A guerra deve cessar. Quem continuar a resistir, homem, mulher ou criança, será exterminado, bem como todos os membros de sua família. Saiam do castelo agora, ajoelhem-se diante de mim e serão poupados. Seus pais e filhos, seus irmãos e irmãs viverão e serão perdoados. E vocês se unirão a mim no novo mundo que construiremos juntos." Houve silêncio nos jardins e no castelo. Voldemort estava tão perto que Harry não se atreveu a abrir os olhos. "Venha", ordenou Voldemort. Harry ouviu-o avançar e Hagrid foi forçado a segui-lo. Harry abriu minimamente os olhos e viu Voldemort caminhando à frente, levando em torno dos ombros sua grande cobra. Agora, livre. Livre da gaiola encantada. Harry, porém, não tinha possibilidade de sacar a varinha guardada dentro das vestes sem ser visto pelos comensais da morte que o ladeavam, marchando na escuridão que gradualmente se dissipava. "Harry", soluçava Hagrid. "Ah, Harry. Harry Potter." O garoto tornou a fechar os olhos com força. Sabia que estavam se aproximando do castelo e apurou os ouvidos para distinguir, acima das vozes alegres dos comensais da morte e dos seus passos pesados, sinais de vida em seu interior. "Parem!" Os comensais pararam. Harry os ouviu debandar para formar uma linha em frente às portas abertas da escola. Via, mesmo através das pálpebras fechadas, a claridade avermelhada indicando que a luz que o iluminava saía do saguão de entrada. Ele aguardou. A qualquer momento, as pessoas por quem ele tentara morrer o veriam, deitado, aparentemente morto, nos braços de Hagrid. "Não!" O grito foi ainda mais terrível, porque jamais esperara ou sonhara que a professora McGonagall pudesse emitir tal som. Ouviu uma risada de mulher ali perto e percebeu que Bellatrix exultava com o desespero de McGonagall. Ele tornou a espreitar por um segundo e viu a entrada começar a se encher de gente à medida que os sobreviventes da batalha saíam aos degraus para encarar os seus vencedores e constatar com os próprios olhos a realidade da morte de Harry. Viu Voldemort parado um pouco à frente dele, acariciando a cabeça de Nagini com um dedo branco. Ele fechou os olhos outra vez. Não. Não. Harry. Harry. As vozes de Ron, Hermione e Gina foram piores que as de McGonagall. Tudo o que Harry queria era gritar em resposta. Manteve-se, porém, deitado e calado, e os gritos dos amigos tiveram o efeito de um gatilho. A multidão de sobreviventes se uniu a eles, gritando e berrando insultos para os comensais da morte até... Silêncio! Exclamou Voldemort. Em seguida, um estampido, um forte clarão, e o silêncio se impôs a todos. Acabou. Coloque ele no chão, Hagrid, aos meus pés, que é o lugar dele. Harry sentiu que Hagrid o pousava na grama. Estão vendo? Disse Voldemort, e Harry sentiu-o andando de um lado para o outro, paralelamente ao lugar em que ele jazia. Harry Potter está morto. Entenderam agora, seus iludidos? Ele não era nada, jamais foi. Era apenas um garoto, confiante de que os outros se sacrificariam por ele. Ele o derrotou. Berrou Rony e o feitiço se rompeu, e os defensores de Hogwarts voltaram a gritar e a insultar, até que um segundo estampido mais forte tornou a extinguir, mais uma vez, suas vozes. Ele foi morto tentando sair escondido dos terrenos do castelo, disse Voldemort, e, na sua voz, havia prazer com a mentira. Morto tentando se salvar. Voldemort, no entanto, foi interrompido. Harry ouviu uma movimentação e um grito, em seguida mais um estampido, um clarão e um gemido de dor. Ele abriu... de forma ínfima as pálpebras. Alguém se destacara da multidão e investira contra Voldemort. Harry viu o vulto bater no chão desarmado. Voldemort atirara a varinha do desafiante para o lado e rir. — E quem é esse? — perguntou com o seu silvo suave de ofídio. — Quem está se voluntariando para demonstrar o que acontece com os que insistem em lutar quando a batalha está perdida? Bellatrix deu uma gargalhada prazerosa. — É Neville Longbottom, milord. O garoto que andou dando tanto trabalho aos Carroll. O filho dos aurores. Lembra? Ah, sim, lembro, disse Voldemort, baixando os olhos para Neville, que fazia força para se pôr de pé. Sem arma, nem proteção, parado na terra de ninguém, entre os sobreviventes e os comensais da morte. Mas você tem sangue puro, não tem, meu bravo rapaz? Perguntou Voldemort a Neville, que o encarava, as mãos vazias, fechadas em punhos. E se tiver? Respondeu Neville em voz alta. Você demonstra vivacidade e coragem, e descende de linhagem nobre. Você dará um valioso comensal da morte. Precisamos de gente como você, Neville Longbottom. Me juntarei a você quando o inferno congelar. Armada de Dumbledore! Gritou ele, e, da multidão, ouviram-se vivas em resposta que os feitiços silenciadores de Voldemort pareceram incapazes de conter. Muito bem, disse Voldemort, e Harry detectou um perigo maior na suavidade de sua voz do que no feitiço mais poderoso. Se essa é a sua escolha, Longbottom, reverteremos ao plano original. A culpa será toda sua, disse ele calmamente. Ainda observando por trás das pestanas, Harry viu Voldemort acenar com a varinha. Segundos depois, das janelas estilhaçadas do castelo, algo semelhante a um pássaro disforme voou na semi-obscuridade e pousou na mão de Voldemort. Ele sacudiu o objeto mofado pelo bico e deixou-o pender vazio e roto. O chapéu seletor. Não haverá mais seleção na escola de Hogwarts, disse Voldemort. Não haverá mais casas. O emblema, escudo e cores do meu nobre antepassado, Salazar Slytherin, será suficiente para todos, não é mesmo, Neville Longbottom? Ele apontou a varinha para Neville, que ficou rígido e calado. Então forçou o chapéu a entrar na cabeça do garoto, fazendo-o escorregar abaixo dos seus olhos. A multidão que assistia à porta do castelo se movimentou e, sincronizados, os comensais da morte ergueram as varinhas, acuando os combatentes de Hogwarts. Neville agora vai demonstrar o que acontece com quem é suficientemente tolo para continuar a se opor a mim, anunciou Voldemort e, com um aceno da varinha, fez o chapéu seletor pegar fogo. Gritos cortaram o amanhecer, e Neville ardeu em chamas, pregado ao chão, incapaz de se mexer. Harry não pôde suportar. Tinha que agir.